os 13, nunca recorreu ao 12. Dá valor ao que conquista, não vai querer viver de pose. Eu faço rap no Rio, compadre. Tu tem coragem, terra de samba, de bambas no meio. Da malandragem, ser patrão, falsidade. Pra viver de verdade, tem meu sangue, por isso, queira ou não, fiz minha parte. Foda-se seu blog, meu nome tá na cidade. Minha rima, na voz do povo que é de verdade, que sabe que faço resistência a toda essa mentira. Porque eu nunca fui padrão, eu trago a alternativa. De sonho até real, de êxtase ou de dor. Que dá pra falar de ódio, mas dá pra falar de amor. O tom é a vida que dá, e dá, pode acreditar. Às vezes palavras nobres, às vezes laia laia. Eu tenho a alma de um lanceiro que nunca se entregou. Bandeiras erguidas, mãos pro alto, que a gente chegou. Sempre tem os amigos por sua volta. Família, toma conta que assim nunca toma volta. Então cê pode pensar, se é que cê pensa na escolha. De ter arte na cabeça, até o muro que tu escolta. Nem sempre foi assim, mas tu já viu minha arte na rua. Tua mina ouviu meu rap, mas cada um na sua. Calça larga, um skinny jeans, um boné e um tênis. Sem vergonha de ser do gueto, fechando as correntes. Já plantamos as sementes, hoje colhemos conquistas. Ouvir o som sair da rua, pro rádio, pra pista. Tá mole, perdeu de vista, tamo forte no jogo. Minha luta, minha história, minha glória, meu povo. Não é replay, como manda o rei de novo. Eu já falei que minha família toca fogo. Eu sou Dandara e não posso negar. E nem vou, ou abrir alas que eu quero passar. Simbora! Atenção, atenção, prestem atenção, atenção, atenção, atenção.